349, chama 7 Recife na frequência, 1251, alterna 2835. Então, eu disse que a gente informa a redução de velocidade 250. Informe sobre o aeroporto para 2 a 0 nós. cruzando el sello y último cuarto vuelto, va a seguir tras el bando 3-3-3 de los otros. iniciando o informe, completou final de estimativa, o Salvador 118, decimal 95. Perfeito. Bom dia, Papa Whisky, aqui Papa Whisky, aqui General 108. Continue aproximação com o filme de Jabzal. 18 visual, Whisky, autoriza a cancelada presente. Consita a base para 17. Gente, Papa Whisky, aqui uniforme. O instrumento cancelado é 5-4. Autorizado base pela direita, pista no 7, aporte final. Para final, 7, 8, 9, 10, on the ground at 5-4, locate the runway via Foxtrot, taxi via Alpha and Juliet, gate number 11. Exposure, next flight, taxi via Alpha Juliet and gate 11, okay. 1-9-10, remaining service, sir? Yes, sir. Bom dia, Papa Romeo, Mike e Echo. Bom dia, Mike e Echo, bom dia, você. Papa Romeo, Mike e Echo, solicitou autorização de reboque da 14 remota para o passeio do pátio principal. Da 14 remota para o passeio do pátio principal. Gente, Mike e Echo, aguarde para iniciar a reboque. Passeio. Sete, Whisky aqui de fome, baixar checado. Whisky aqui de fome, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no 7. Vento, calma. Eu estabilizado direto do drone, deixa para 2003, já existe um 098, estamos estabilizados do 7490. Sim, o risco é uniforme, solo aos 57. Utilizar pelo backtrack e ele ia papar ao estacionar a frequência livre. 2221, bom dia. Proscópio Bahia. Seu Matheus, tomara que não compre o Brasil Superior, 2221. Gente, o 2221, tendo que comprar o inferior, caso possível, o controle irá se liberar. 2221, autorizado Barreiras, via rota do plano de voo, nível 160. Decolada no zero, curva esquerda, saída Momo, transição WhatsApp. Transponder 5547, frequência do controle Salvador 120.8. Autorizado Barreiras, rota do plano, nível 160. Decolada pitão no zero, após decolar de curva esquerda, subida será Momo, transição WhatsApp. Transponder 5547, controle 120.8, passaria 2221. Correto, passaria 2221, reporte para o posicionamento, faz 2. Autorizado, resposta técnica no portão 612. Frequência do controle Salvador 120, 7 mal 8. 2, 3, 2, 0, 1, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Paulista, na cabeça do C3. O 3171, você já vez conhece, na parte do transporte de estacionamento, portão 09. Bom dia, 7490 da Gol, estamos estabilizados. Gol 7490, bom dia, já chegou avistado, autorizado pouso, pista no zero. Descal, NH no 018. Autorizado pouso, Gol 7490. Mike, eu quero que a gente tenha um dia. solo ao Zulu, segue táxi via Alfa Juliette, portão 10, me escuta. Alfa Juliette, para autorizado passageiro 2221 na parte táxi. Contagando para o táxi 2221. Estou contatando um minuto para o próximo ponto e vou na prova do teste, deixa para 4.000 ideal, com ajuste 1.08. Passarei do 2221, está com 5-3 a bordo, fora de Autonomia, Serra Goiânia para o táxi. Passarei 2221, táxi via 221 segue até o Ponte Terra Via Índia, é Ponte Ponto Kennedy no 08. Ponte Terra Índia, Thank you. 2221, decola 224, chame controle Salvador em 120, décima 8. Controle Salvador, 208, grato, bom dia, bom trabalho. Passaria 2221. Passaria 2221, mandei o contato da Colégio Sul, paralisando 60, sem restrição na MOMO. Restrição na 60, sem restrição no perfil da MOMO, passaria 2221. Chile 62, 25, tráfego avistado. autorizado pouso, pista 10, vento calmo, NH 10, 18. Pouso, CDB 12. Pode perguntar? Seguro no 093, ascendente para 4.6, 8.098, chegando a bordo.